E aí, galerinha que assistiu meu canal, Gabriel Stuck aqui. E esse é o primeiro, com certeza será o último. Esse meu podcast novo aí, eu não tenho nem nome. Eu pensei o um nome, mas eu achei meio merda, sabe? Que é Delicast. Fazer um podcast diário aí, como se fosse um digital influencer fazendo os stories lá no Instagram, no Snapchat. Então, mas minha ideia aqui é fazer diário aqui no formato de podcast mesmo. O pessoal do YouTube faz uns daily vlog, eu faço daily podcast. Só não sei o nome disso daqui ainda. Eu tô gravando porque pra subir no feed eu preciso ter um episódio gravado. E na verdade isso daqui já é o terceiro episódio que eu tô gravando. E também não sei se vai pro ar. O primeiro e o segundo, o público. Caralho, o público nunca vai conseguir ouvir. E aí fica aí. Se um dia eu solto, se um dia eu não solto, vamos ver qual que é a ideia. E não sei se vocês perceberam. Acho que não, né? Porque pela qualidade do áudio o povo já tá saindo. Também porque eu falei meu nome, falei, ixi, o Gabriel Stuck, deixa eu sair fora. Eu tô gravando dirigindo, e isso vai ser diariamente, tá? Não vai ter edição, uma porque eu não tenho tempo e outra porque eu não sei. E meu podcast lá, o É Tipo Internet, é outra pessoa que edita, meu companheiro lá, o Caio. E eu também não quero editar, sabe? Vai ficar desse jeito, não vai ter uma produção muito boa. Vai pra gravar e soltar, gravar enquanto eu tô dirigindo, que é puta de uma coisa errada, né? Em vez de estar prestando atenção no trânsito, tá prestando atenção no que tá falando. E sei lá, cara, eu vou comentar o dia a dia aí, o que tá bombando na internet, as notícias que estão parando a internet, como vocês veem alguns sites por aí. E aí, sei lá, o que eu pensei pra trazer hoje é. Acho que é a maior polêmica do YouTube brasileiro, da atualidade, sabe? Tipo, acho que já era desde sempre, mas hoje o povo tá caindo matando em cima. Acho que por dois motivos. Um, porque todo mundo sabe o que o cara é. E o segundo, pra conseguir uma popularidade também, sabe? Entrar no barco da treta. Que isso que o público gosta, né? Da treta. E acho que vocês já devem saber, né? Que é o Felipe Neto. Felipe Neto, Lucas Neto, tudo esses caras aí. E eu tava vendo no YouTube esses dias, acho que foi sábado, não lembro muito bem. Mas o Felipe Neto, na verdade os dois, né? Os irmãos Neto, estão patrocinando o time do Botafogo, tá ligado? Aí você para e pensa, porra, os caras saíram de um canal do YouTube, tem empresa, claro, e tá patrocinando um clube de futebol, um dos maiores do Rio de Janeiro, e quiçá do Brasil, tá ligado? Aí você vê como o poder da mídia é foda. Não só do YouTube, mas em geral, sabe? Como eles conseguem. Trabalhar de uma forma que, cara, você consegue alcançar como posso dizer? Você consegue alcançar um nível que uma empresa grande alcança. Eu não sei quais são os patrocinadores do Botafogo, entendeu? Mas, porra, você não vê qualquer empresa na estampa da camiseta. É só empresa grande. Entendeu? Por mais que ali seja só uma coisinha ali no ombro, desenho no ombro. Aí, porra, é o Botafogo, entendeu? Tipo, cara, não é o time da cidade ali. Entendeu? Que nem o time da minha cidade aqui. Tem os patrocininhos ali, essas lojas de esquina. Porra, mas aí tá na quarta divisão. Entendeu? Porra, o Botafogo tá aí, nos melhores campeonatos e tal. E você vê como eles trabalharam isso, entendeu? De forma honesta ou não, aí é foda dizer, tá ligado? Tem muita coisa errada que eles fazem, mas também tem muita coisa errada que a mídia proporciona, sabe? E acho que, tipo, eles foram na onda, sabe? Eles foram inteligentes, e foram na onda. Assim como vários canais do YouTube também já foi na onda. Entendeu? Minecraft. Porra, é uma onda que até hoje não passou. Até hoje não acabou. Entendeu? E Minecraft foi uma das coisas que fez vários youtubers ficarem grandes. Isso não é uma coisa ruim, sabe? O povo reclama, ah, é youtuber de Minecraft. Porra, cada um faz o seu conteúdo. Entre aspas, né? Porque, cara, tipo, você pode falar que, ah, mas Minecraft não é conteúdo. Ou essas tags aí que os caras falam, ah, isso não é conteúdo. Tipo, indiferente, sabe? Tem vários tipos de conteúdo, cada um faz o seu. É, se é ou não conteúdo, eu não vou ficar julgando aqui, sabe? Acho que não, não compensa ficar abraçar essa briga, sabe? Mas tipo, os caras foram inteligentes e fez o que o público queria ver. Aí antigamente falavam, né? Tipo, ah, YouTube vai matar a TV. YouTube é melhor que a TV porque o YouTube você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Em partes é, cara. Você vai lá, você faz o que você quiser. Você trabalha quando você quiser. E isso e aquilo. Só que, cara, não tem... Essa mídia de vídeo não tem pra onde correr. Sempre vai pro lado da TV. Entendeu? A gente vê muita coisa muito diferente de TV. Que é puta de um serviço bom ali. Puta de um conteúdo bom, estudado e tal. E pelo outro você vê as coisas indo pro lado da TV. E hoje ninguém mais fala, ah, o YouTube é uma coisa totalmente diferente da TV. Não, sempre essa mídia, pelo menos essa parte de vídeo, audiovisual e tal, sempre vai pro lado da TV. Acho que não tem jeito. E tanto que até tem alguns caras que saíram da TV indo explorar a internet, porque vê uma liberdade ali. Mas mesmo com a liberdade, acho que não foge tanto, sabe? Mas voltando a falar um pouco do público. Tipo, acho que o grande problema de tudo, o pessoal fala, né? Os próprios canais do YouTube falam que o YouTube ficou ruim, critica o conteúdo do outro cara e tal. Mas acho que assim, acho que o maior problema mesmo é o público. Acho que em todas as mídias, o público que tá ali acaba estragando um pouco, sabe? Até em podcast, que o público é um pouco menor, tá crescendo muito. Mas ainda é bem menor. Até em música, entendeu? Você vê esses músicos aí brigando. Vamos usar o exemplo do rap, que eu acompanho mais. Os caras brigando, os caras mandando indireta pro outro. O público gosta disso, sabe? O público vai vibrar. O público gosta de treta. Então, tipo... Beleza que o cara também tá entrando nessa onda, mas acho que o maior problema é o público. Que nem o Felipe Neto lá. Lançou aquele negócio para as crianças ligar pro telefone e conhecer a mansão dos irmãos Neto. Porra, isso é puta de uma sacanagem. Entendeu? Eu não falo mal de quem reclamou disso. Mas cara, o problema é o público. É errado o que ele fez? Eu acho errado pra caralho. Mas tipo, cara, onde tá a mãe e o pai dessa criança que tá deixando ela ficar ligando, tá ligado? Entendeu? O pai e a mãe, querendo ou não, tem que colocar um filtro ali. E tem muitas vezes que não acontece isso não. Larga a criança lá fazendo o que tá fazendo e foda-se. Deixa lá assistindo vídeo na internet, mas não sabe o que tá acontecendo. Entendeu? Então, eles estão errados? Porra, eu não sou eu que vou julgar, sabe? Mas os pais, ou até as crianças mesmo, tem um pouco de culpa nisso. Você vê que o Felipe Neto vai no shopping, por exemplo. Porra, fecha o shopping, velho. Cheio de molecada. Entendeu? Ele é esperto, cara. Ele é inteligente. Tipo, isso até é um mérito dele. De conseguir todo esse público que ele conseguiu, sabe? Mas é foda. Vamos usar um outro exemplo, tirando Felipe Neto. Você vê um canal que eu conheci há pouco tempo, mas eu gosto muito, sabe? É o Entre Planos. Mas focado em filme, tem alguma coisa ali de série e tal. Mas você vê que é um cuidado, sabe? É um cuidado com o seu conteúdo. Você pegar um filme e explorar outros meios que não está sendo explorado, ou até está sendo explorado, mas de uma outra forma. Você vê várias pessoas fazendo críticas de filme, até mesmo antes dos filmes serem estreados e tal. E você vê que aquilo lá é... Se você assiste uma outra crítica, é o mesmo formato, sabe? Ele vai abordar as partes principais ali. Do que uma crítica tem que ser feita mesmo. E não tá errado em fazer isso. Mas aí você pega o Entre Planos. Esqueci o nome do cara que apresenta lá. Mas tipo, você vê o cuidado que ele tem ali. Um vídeo que eu acho que é um que eu mais gostei do canal. Sobre Blade Runner. Como ele conseguiu tratar as técnicas usadas no filme, sabe? Isso que eu acho foda. E quando eu quero ver alguma coisa mais séria sobre filme, eu vou e assisto o Entre Planos, por exemplo. Tem conteúdo pra tudo, entendeu? Pra tudo. Até uns tempos atrás eu tava vendo que tinha uns caras que fazia vídeo de aquário, como cuidar do aquário e tal. Entendeu? Onde chegou, sabe? Então tem conteúdo pra tudo. E se você não gosta dos Irmãos Neto, por exemplo, eu não gosto dos Irmãos Neto, cara, é só não assistir, sabe? Não adianta você ir lá na rede, esses filha da puta, que não, olha o que eles estão fazendo, estão pegando dinheiro das crianças. Porra, não é assim, sabe? Estão fazendo? Estão. Mas se você não gosta do cara, não assiste, só isso. Entendeu? Você tem que enxergar também que, porra, eles estão fazendo porque o público da audiência. Você reclamando, você deixando um comentário lá, xingando os caras. E não é só com o Felipe Neto, não. Não tô defendendo ninguém, não. É com todo mundo, sabe? Se você não gosta, não vai assistir. Entendeu? Se você não gosta de um podcast, você não vai assistir, você não vai ouvir o podcast. Entendeu? Tipo, eu já deixei de ouvir podcast por vários motivos. Uma que não tava gostando do assunto, ou não tava gostando da participação de um cara e tal. Mano, é só não assistir, só não ouvir, entendeu? Porra, você não gosta de funk, você vai ficar dando audiência pro cara do funk? Não, porra. É só você não ouvir, entendeu? Eu tô te passando água aqui. Entendeu? Cara, é isso. Tipo, você não gosta? Não vai. Entendeu? O cara tá patrocinando o time do Botafogo por quê? Porque você reclamando, você também tá ajudando o cara. Entendeu? E eu achei do caralho, tipo, um cara que saiu do YouTube, assim, não sei o que ele fazia antes ou não, mas saiu do YouTube e tá patrocinando um time. Eu falei, porra, esses caras devem tá bem. Entendeu? Se tá fazendo por merecer ou se tá fazendo sacanagem, isso daí não é. Não vou ser o que vou julgar. Cada um sabe o que faz. Já tem muita gente na briga já, eu também não quero entrar nessa, não. Mas acho que é isso, sabe? O público tá estragando as mídias. E se você que produz conteúdo e tal. Pô, o cara tá na contramão aqui, velho. Ô, cara. Ajuda nós, né, porra? Então, se você não gosta de um conteúdo, ou se você produz conteúdo, cara, produz da melhor forma que você pode, entendeu? Que nem, eu tenho um outro podcast lá, o Tipo Internet. A gente tava pensando em repensar o que a gente leva pro... O que a gente leva pro episódio. O conteúdo, a pauta. Como vai ser o bate-papo, entendeu? Se vai ser aquela coisa tradicional de você sentar, abrir o Skype e conversar sobre um assunto, e a gente lá fala de cultura pop e tal. Mas se a gente vai sentar e conversar sobre um assunto da mesma forma do tradicional, se a gente vai fazer umas pautas mais elaboradas, entendeu? Se a gente vai fazer uma análise diferente do comum, a gente tava pensando em repensar, entendeu? A gente ainda não conseguiu achar um norte ali, sabe? A gente tá indo porque a gente acha. Mas o que a gente acha, a gente não vai fazer de qualquer jeito. A gente tenta fazer o melhor possível. Tanto o Caio na edição, tanto a gente nas conversas e tal. E tipo, e aos poucos a gente vai melhorando, entendeu? porra, lá no começo eu achava bom pelo fato de eu estar fazendo. Mas eu percebi que tinha que mudar, entendeu? Eu mesmo, às vezes, me policio pra tentar mudar, entendeu? Até esse daqui é um experimento, tô experimentando algumas coisas e tal, entendeu? O que dá pra fazer, o papo que dá pra fazer, tô tentando diferenciar um pouco. Que é outra coisa também, tipo, podcast. É muito difícil você ver podcast individual. É, eu acho que eu acompanho dois individual só, que é o Loop Matinal, que é notícias e tecnologia, assim, também, diariamente e tal. 10 minutinhos ali, rapidinho. E funciona muito bem. Primeiro porque o apresentador é muito bom. Ele se comunica de uma forma muito clara, assim. E tem um outro que é do Maurício Meirelles. Que foi até ele que me... Não ele me incentivou e tal, mas ouvindo o podcast dele que eu tive vontade de fazer o meu individual. Eu, o meu sozinho. Porque acho que tem várias coisas que dá pra falar, sabe? E como eu já tenho outro podcast lá no É Tipo Internet, que a gente, onde a gente fala de cultura pop, e o É Tipo Review, que a gente faz review de série, às vezes não cabe muito esse tipo de conteúdo que eu tô fazendo aqui, esse tipo de conversa que eu tô tendo aqui, lá. Entendeu? Então eu falei assim, porra, vamos tentar uma coisa diferente. Tipo, eu não tô levando a sério, sabe? Eu não quero, porra, ter milhares de downloads. Não, nem fodendo. Entendeu? Eu tô fazendo aqui porque eu quero. Indo dirigir aqui, ó, qualidade ruim. Entendeu? Não tô me importando com qualidade. Tanto que eu nem vou editar, acho que vai soltar assim mesmo. E vamos ver o que dá, sabe? Vamos ver o que acontece, o que dá pra falar, o que dá pra criar e tal, fazer algumas coisas diferentes. Vamos ver. Porque assim também eu acabo melhorando os outros conteúdos, entendeu? Aqui é um conteúdo pra mim falar besteira. Entendeu? Pra mim vir aqui e falar o que eu quero. E o sério mesmo, que vai ser uma coisa mais produzida, é lá na Tipo Internet. Tanto que isso daqui não vai ser nem parte da Tipo Internet. Então, eu tô falando aqui por... mais pra explicar e tal. E acho que é isso. Tipo, o público estraga bastante a mídia. Acho que não é só o criador e tal. Não é só o criador e tal. E tipo, cara, se você cria conteúdo, acho que assim, você deve ir pela sua linha de produção o melhor possível. Se você tá indo, ah, meu público gosta disso e tal, legal, mas você também gosta disso, tá ligado? É isso que eu penso. Que nem os caras fazem os vídeos deles lá. Cara, eu tenho certeza que não é isso que eles acreditam, sabe? Que às vezes dá até pra pensar que, tipo, desliga a câmera, o cara fala assim, ó, porra, trai meu uísque com gelo e meu cigarro, tá ligado? É até um modo de falar, não que ele faça isso, mas é uma forma de ele não acreditar naquilo que ele tá fazendo. Que ele tá fazendo porque o público gosta. Entendeu? Aí, por exemplo, eu vou usar o meu exemplo novamente com É Tipo Internet. A gente não tem milhares de downloads, tá muito longe disso. Mas eu não faço pro público que ouve gostar. Eu faço porque eu gosto de gravar podcast. Entendeu? Eu gravo É Tipo Internet, as pautas que estão lá, porque eu gosto de gravar, entendeu? Não porque eu tenho amigos que vai gostar de ouvir o que eu tenho pra falar. Entendeu? Então acho que se vai produzir alguma coisa, primeiro você tem que produzir porque você gosta. Entendeu? Você tem que produzir porque você quer uma coisa que você gosta. E depois você vai pensar no seu público. Pode ser que esteja errado. Primeiro você tem que pensar no seu público. Isso, aquilo e tal. Eu não sou nenhum digital influencer aí, então posso estar falando bosta. Com certeza, pode estar falando merda aqui, entendeu? Mas acho que assim, primeiro você tem que fazer porque você gosta. Depois você vai falar se você vai fazer o que seu público quer. Entendeu? Eu acho assim, porra, a gente não tem um público ainda pra definir o que eles querem ou não. Que nem esse pessoal tem. Esse pessoal fala, não faço vídeo pra mim, eu faço vídeo pra vocês. Porra, assim, eu acho meio... você fala, nossa, olha, ele tá pensando em mim. Isso, tipo, cara, eu acho que não é verdade, sabe? Eu acho que não funciona bem assim. Mas sei lá, acho que é isso. Vai ficando por aqui. Primeiro teste aí. Não sei se vai pra o ar, mas se você estiver ouvindo isso, com certeza foi. Aí, no próximo dia aí, tô de volta, não sei. Mas aí me fala no Twitter lá o que você achou. Se tá muito zoado o áudio, se precisa de uma edição ali rapidinho. Se você quer fechar com nós na edição também, beleza? Meu Twitter é @gabrielstuck_. Me segue lá. Ouve os podcasts do É Tipo Internet, que o último que saiu foi muito bom, sobre o Oscar do Game aí. E é isso. Não tem nome isso daqui ainda. Acho que no próximo já deve ter um escolhido e tal. Mas é isso. Falou?